Ficheiro 16. 25. Palácio de Chantilly, 29 de janeiro de 1886. Amélia tinha meia hora para se vestir para o jantar. A tarde fora passada na caça e o Duque de Bragança matara um gigantesco veado. Trocaram olhares comprometidos e algumas frases formais. Mas o facto de tanto um como o outro saberem porque ali estava, tornava-lhe difícil deixar cair a rigidez que inconscientemente assumia sempre nestes momentos. Bem dizia Phil. Levavasseur já tinha ordenado que as criadas lhe enchessem a banheira de água quente perfumada. Mas, apesar da pressa, Amélia não resistiu a escrevinhar no diário. Parece-me encantador. Monta excelentemente e tem ótima pontaria. O veado que caçou é grande, e quando o elogiaram pelo feito, reparei que só olhava para mim, como se quisesse partilhar os cumprimentos comigo. Pelo menos foi isso que senti. Vai-se servir o veado que caçou na floresta de Lee ao jantar. Tenho de me despachar. Só espero não o desiludir. Nessa noite, voltou a escrever. Está alojado no Hotel Bristol, em Paris, mas o mal convidou-o para aqui ficar uns dias. A viagem não é longa, mas cansa. Carlos e os seus dois acompanhantes aceitaram e estão nos quartos ao fundo do meu corredor. Marguerite e Isabel plantaram-lhe guarda à porta. Que vergonha, mas estão mais excitadas do que eu. Os meus pais estão mais sóbrios e circunspectos do que nunca, mas acho que um caçador que percebe de caça e adora cães vai sempre conquistar pelo menos a minha mãe. Para além de que, amando os dois Sevilha, não lhes falta tema de conversa. Mais sorte do que eu, que me engasgo e não sei o que dizer. Felizmente estão cá todos os tios e as tias, que fazem uma algazarra que descontrai qualquer um. E a tia Chiquita vai-me piscando um olho, é sempre tão querida. 5 dias depois, Carlos continuava instalado em Chantilly, como se tivesse vindo para ficar. Comentava com um toque de ironia Mademoiselle Levavasseur. Amélia sentia-se eufórica, mas simultaneamente exausta. E nesta manhã de 3 de fevereiro, doía-lhe a cabeça. Mademoiselle, posso ficar na cama até mais tarde? Perguntou, como se tivesse de novo 5 anos. Levavasseur lia os seus pensamentos à transparência e sentou-se na cadeira vaga em frente do fogão de quarto. Será que essas dores de cabeça têm alguma coisa que ver com a longa conversa que teve com o Sr. Breteuil ontem depois de jantar? Amélia afundou-se entre os cobertores e ficou calada. Levavasseur mexeu as achas na lareira e deu-lhe tempo. Sabia que acabaria por desabafar. Se calhar. Breteuil sabe bem avaliar as pessoas e não tem assim tão boa impressão de Carlos como todos os outros, que parecem hipnotizados pelos seus olhos azuis, o seu francês fluente e a sua pontaria. E além disso, conhece-o melhor. Conhece-o de onde? O meu pai pediu-lhe um favor, acho que às escondidas do tio Amal. Pediu-lhe que logo no primeiro dia o fosse conhecer ao Hotel Bristol e lhe trouxesse a opinião que lhe causara. Porque, imagine, mademoiselle, o pai decidiu que se Breteuil o achasse um pobre coitado, agarraria em todos nós e alegaria que tinha de partir com urgência para a ou para Cana. Mas, pelos vistos, o relato que Breteuil lhe fez não deve ter sido assim tão mau, porque o senhor Conde está cá de pedra e cal. Pois, acho que não foi muito mau. Disse-lhe aquilo que agora já sabemos, que era inteligente, se vestia bem, era bonito, educado, culto, falava francês e inglês fluentemente, etc., etc. Mas o que não disse ao pai, mas quis dizer-me a mim, não sei se como um aviso foi que o achou um pouco arrogante, muito senhor da sua palavra, muito convencido de que tem sempre razão. E Breteuil diz que até normalmente tem, mas que não é por isso mais agradável vê-lo pavoneá-la daquela maneira. E que além disso é muito eu disse, eu fiz, eu fui. Levavasseur inspirou fundo e depois respondeu: Amélia, o Duque de Bragança é o filho mais velho de uma mãe que o adora. O príncipe herdeiro que deve ter uma corte que o bajula. E é novo, só tem 23 anos. É natural que queira provar à sua família que não é menos do que eles, que deseje puxar dos galões para que não o vejam como um príncipe de um país distante, que tanta gente até confunde com uma província de Espanha. Amélia gostou da resposta. Fazia sentido e desculpava muita coisa. Começava a sentir-se melhor. Até já lhe apetecia comer o pequeno almoço. Mas ainda não tinha contado tudo. Sabe isso de ser assim miúdo? Breteuil diz que espera que o bom coração dele chegue para me fazer feliz, mas que gostava que me casasse com um homem mais velho. Diz que sou muito séria, que levo tudo muito a sério e que preferia que eu tivesse um marido que me apoiasse e não, como ele diz, um filho já crescido, mas ainda assim infantil para criar. Levavasseur registou as palavras, mas riu. Cá para mim o senhor está é a dizer que era ele o homem ideal para si. Olhe que ter como adversária Constança de Castelbajac não deve ter graça nenhuma. Mademoiselle, não diga essas coisas, disse Amélia com um sorriso. Ele gosta de mim e quer que eu seja feliz, é só isso. Pois, mas isso queremos todos nós. Mas se não pudermos confiar em si para decidir o que lhe convém, o que fazemos? Escolhemos nós? Mas há outra coisa. Sim, Amélia, berretei, e não foi só ele. A tia Clementina disse o mesmo. Diz que Maria Pia é uma fera, muito egocêntrica. Casou nova, não me parece que seja feliz no casamento, e embora não se interesse pela política do país, pesa no seu orçamento público. A mãe já me tinha dito que Maria Pia compra mais em Paris do que os Orleães todos juntos. E depois? Perguntou Levavasseur enquanto puxava a coberta da cama de Amélia para trás. Depois tenho medo. Não quero desagradar-lhe nem antagonizá-la. Mesmo que este afeto que sinto por Carlos, assim posso lhe dizer que sinto, venha a crescer. E mesmo que ele me faça alguma proposta, o que é que acontece se a mãe dele não gostar de mim? Se me vir obrigada a ser duquesa de Bragança num país onde a rainha odeia a nora? Pobre Amélia, goze, mas é o dia de hoje e preocupe-se com os problemas quando for tempo disso. Além disso, minha querida, acho que sabe muito bem o que quer da vida e não é nenhuma senhora, mesmo que rainha. E um dia a rainha vai ser a Amélia que a vai deter. Amélia já estava com os pés nos chinelos e o roupão sobre as costas. Levavasseur, por favor, vá sempre para onde eu for. Nunca me deixe. Tira-me melhor as dores de cabeça do que aqueles comprimidos cor-de-rosa da mãe. 26. Palácio de Chantilly, 6 de fevereiro de 1886. Ajoelhada na capela a rezar as suas orações da manhã, Amélia estava tão concentrada a pedir a Deus que a ajudasse a saber se Carlos era ou não o homem da sua vida, que nem deu pela entrada apressada de Helena, que praticamente corria pela ala principal. Quando lhe tocou no braço, sobressaltou-se e, ao ver que era Helena, protestou: O que é que te deu para entrares pela igreja assim? Mas antes mesmo de chegar ao fim da frase, já estava arrependida. Desculpa, Helena, o que é que aconteceu? Perguntou aflita. Simplesmente a expressão na cara da irmã não era de angústia ou preocupação. Não sei o que é que estavas a pedir a Deus, mas se foi para casares com o príncipe português, nunca a vontade do senhor se realizou tão depressa, disse a rir. Amélia mandou assentar-se ao lado dela no banco de madeira, sóbrio como tudo nesta capela que eu mal dedicara a São Luís, e pediu-lhe: fala baixinho, mas conta-me tudo. O adido de Carlos, o conde de Andrade Corvo, o embaixador de Portugal em França? Perguntou Amélia, procurando acertar na pronúncia, tal como a ouvira a Carlos. Francamente, Amélia, sei lá o nome do homem. O que interessa é que veio entregar ao pai umas cartas, assinadas pelos reis de Portugal, em que oficialmente pedem a tua mão em casamento. Como é que tu sabes? Perguntou Amélia, a tremer da cabeça aos pés e branca como a cal. Helena assustou-se ao ver a irmã naquele estado. Não queres casar com ele, Amélia? Olha que ninguém te obriga. A sério, o pai e a mãe nunca te obrigariam a casar com uma pessoa de quem não gostas. Amélia, lembra-te de que é para a vida toda, até que a morte vos separe, dizia Helena, tropeçando nas palavras, tal aflição. Amélia deu-lhe o braço. Não, não é isso. Está frio aqui. E chegou-se mais próxima da irmã. Helena fez-lhe uma festa no cabelo. Tens medo, é? Só tinha pensado na festa, no casamento e nos meus sobrinhos. Mas claro que se casares, vais-te embora, disse Helena subitamente emocionada. Amélia mordeu o lábio uma e outra vez e endireitou as costas. Não podia deixar-se contagiar pela melancolia neste dia feliz. Não era isto que queria. Não era por isto que acabava de rezar? Foi só um arrepio, já passou. Não vou para assim tão longe. Lisboa é apenas alguns dias de comboio daqui, Helena, e vocês podem visitar-me sempre que quiserem. Mas conta-me mais. Ao ver a irmã mais segura, Helena voltou à carga. O pai pediu ao embaixador um tempo para ler as cartas. E ele não se ofendeu? Helena encolheu os ombros, como se o detalhe fosse irrelevante. Então chamou o tio Omal e pediu-lhe que fosse ter com ele à biblioteca. Pronto, estou mesmo a ver. E tu estavas na mesa à Nina a ler e ficaste calada como um rato a ouvir tudo. Helena, não sabes que não se ouvem as conversas dos outros? Helena voltou a ignorar o comentário, limitando-se a sorrir. Dá, mas é graças a Deus por a tua irmã ser tão esperta. Então o mal chegou e o pai abriu as cartas sobre uma das mesas de estudo e leu-lhe o que diziam. E o que diziam? Perguntou Amélia, o coração a acelerar a cada minuto. Amélia, não estás a ouvir nada do que eu te digo, pois não? Era um pedido de casamento. Mas acho que isso o pai e o mal já esperavam. O que os tocou mais foi, parece-me a mim, mas tens de perceber que eu lá de cima só lhes via o topo das cabeças. Foi? Perguntou Amélia ansiosa. Foi que a carta pedia oficialmente a mão de Sua Alteza Real, a Princesa Amélia de França. É a fórmula correta, disse séria Amélia. Eu sei que é, mas o pai gostou que te tratassem por Alteza Real. E o pedido é feito em nome do filho, de Sua Alteza Real, o Duque de Bragança, Príncipe Real e herdeiro da Coroa de Portugal. Helena, os teus dotes de espia são fabulosos. Mas diz-me, e agora, são os pais que respondem ou sou eu? Ah, era isso que te vinha dizer. O pai, a esta hora, tem um criado à tua procura. Quando Amélia entrou na sala de visitas de Omal, os pais já a esperavam impacientes. Sentados de um e de outro lado da mesinha de chá, bebiam uma chávena quente que pousaram quando a viram entrar. A minha mãe esteve a chorar, impossível, pensou Amélia, quando julgou ver os olhos de Isabel inchados. E o meu pai está com ar tudo menos feliz. Será que a Helena ouviu mal? Pensou a seguir. Por onde andavas que ninguém te encontrava? Perguntou a mãe, e o seu tom firme e autoritário soou como uma bênção. Desculpe, mãe, estava na capela. Demoraram a encontrar-me, respondeu. Queríamos saber se podemos dar o nosso consentimento, disse direto o conde de Paris. Amélia pensou em fazer-se de desentendida, Perguntar com sentimento para quê? Mas não podia entrar nesses jogos com o seu pai, que lhe lia os pensamentos a quilómetros de distância. Sim, pai, acho que sim, respondeu. E escondeu os olhos no tapete de flores que cobriu o chão. O Duque de Bragança não se contenta com o nosso consentimento ao pedido expresso numa simpaticíssima carta que Luís e Maria Pia nos fizeram chegar há pouco. A cabeça de Amélia endireitou-se em milésimos de segundos. Não? Não. Pediu-nos licença para te fazer o pedido diretamente a ti, porque só aceitará um sim teu. Amélia sentiu-se invadida por uma onda de felicidade. Era o que esperava, o que desejava de um futuro marido, que não decidisse nada sem ouvir, um marido para quem a sua opinião contasse. Gosto disso, disse simplesmente. Os pais sorriram pela primeira vez. Convenhamos que o príncipe português sabe como agradar a uma mulher, comentou o pai. Depois das novelas que esta menina já leu, todas às escondidas, note-se, não ficaria feliz sem um pedido romântico e moderno, torçou a mãe. Mas foi uma troça querida que desta vez não a magoou como de costume. A que horas é que o Duque de Bragança vem? Era por isso a nossa pressa. O Duque pede para ser recebido às 2 da tarde e temos de lhe mandar uma resposta imediatamente. Para que se vista a preceito, troçou de novo Isabel, que, para ser franca, achava que o príncipe se preocupava demasiado com as toaletes. Nessa noite, Amélia escreveu: Jacques, o mais antigo criado do tio Omal, anunciou a chegada de Carlos e dos seus 2 ajudantes de campo. Eram 2 horas exatas. Não sei como é que conseguiu chegar de Paris até aqui com tanta rapidez, mas não foi à custa da toilette, como a minha mãe diria. Confesso que, ao contrário dela, gosto de homens bem vestidos. Carlos estava elegantíssimo, com um casaco com os punhos e gola de cetim, uma gardénia na lapela. O gosto é tão inglês que se percebe logo que esteve já na corte de Bertie. Os anéis eram poucos e bonitos, e os sapatos brilhavam à luz que entrava pelas janelas. Pareceu-me ainda mais novo do que é, e lembrei-me por segundos do comentário de Bertie, mas afastei logo esses pensamentos tristes, porque havia uma princesa que ainda não fez 21 anos querer um homem mais velho. Os 23 anos de Carlos servem-me perfeitamente. A conversa começou precisamente por aí, porque o Duque de Bragança tinha descoberto que fazemos anos exatamente no mesmo dia, a 28 de setembro. Perguntei a Carlos se queria conhecer a galeria do mito de Psique. E, felizmente, os ajudantes disseram que preferiam ficar na sala grande ou observar a coleção de pintura do tio Omal. Estava tão nervosa que comecei a falar sem parar. Que horror! Devo ter parecido uma daquelas guias turísticas que contam a história de um lugar sem sequer olharem para a cara da pessoa com quem falam para saber se está interessada no que dizem. E lá fui eu apontando para os vitrais das janelas que contam a história da deusa grega. Psique é a mais nova de 3 irmãs, linda de tirar o fôlego. O pai sabe pelo oráculo que a filha se vai casar com um monstro e manda-a esconder-se na montanha. Aí dei pelo que dizia e corei. Carlos riu, um riso franco e divertido, muito mais livre do que o riso dos franceses, pensei. Continuo, continuo, agora quero saber o resto da história, disse ele. E eu não tive outro remédio senão continuar, até porque precisava daquela lenga-lenga que sabia de cor para recuperar o meu autodomínio. Por isso contei. Vênus, ciumenta da sua rival, encarrega o seu filho, o amor, de lhe descobrir um marido imundo. Só que o rapaz apaixona-se por ela e pede ao vento para trazer Psique para o seu palácio, onde é recebida pelos criados. Durante a noite, Amor vai ter com ela sem ser visto, para não provocar a cólera de Vênus por lhe ter desobedecido. Psique apaixona-se profundamente por ele e convida as suas duas irmãs para passarem os dias no castelo. Invejosas, elas convencem-na a descobrir a identidade do seu marido, dizendo-lhe que se calhar é uma serpente venenosa. Aí parei. E o Duque de Bragança parecia verdadeiramente interessado, seguindo com o dedo as imagens de Psique nos vitrais. O gesto era tão sensual que me provocou embaraço. Senti, de repente, que me tocava e refugiei-me assustada no resto da história. Resumindo, na noite seguinte, Psique ilumina-lhe a cara com a lamparina quando o sabe adormecido. Mas uma gota de óleo quente cai-lhe em cima e acorda-o. Quando percebe que ela o viu, Amor foge, zangado por se sentir traído. Psique persegue-o até Vênus e aceita as provas que a sogra lhe impõe. Ama-o demais para desistir dele. Vence-as todas. Conquista o estatuto de deusa e assim já pode ficar noiva e casar com Amor. E o pensamento e Amor ficam assim, juntos para sempre, rematei. Confesso que provavelmente num tom demasiado melodramático, mas embora possa parecer mentira, só fui percebendo como a história nos assentava à medida que a fui contando. Carlos olhava para mim verdadeiramente enlevado. Pelo menos julgo que é essa a palavra que descreve a forma como me olhava. Não que tenha muita experiência em que me olhem assim. Mas, ao contrário de mim, nada o parece deixar sem palavras. Segurou-me na mão e disse com um sorriso terno: "Não pode haver melhor introdução para aquilo que me traz aqui. Sua Alteza Real queria pedir-lhe se aceitava casar comigo." Engasguei-me e disse a coisa mais estúpida possível: "Não estará o Senhor Duque enganado na irmã? Psique era a terceira, eu sou a primeira." E depois tive medo que achasse que brincava com a sua declaração. "Peço desculpa, Carlos, estou nervosa. Agradeço muito a sua proposta, que aceito. Aceito e me faz muito feliz. Não nos conhecemos há muito tempo, mas estou a cada dia que passa mais certa que é a pessoa para mim." A Amélia verdadeira felizmente voltou a tempo. Não sei quem era aquela intrusa. Depois prefiro não escrever o que senti, quando ele me envolveu nos seus braços e me beijou os lábios suavemente, com todo o cuidado, para não me assustar, acho que foi isso, e por isso ainda me tocou mais. Dei-lhe a mão e segurou-a com força. Disse-lhe, e estava a ser sincera, que abençoava o dia em que o mal o convidara para vir a Chantilly. Carlos, com aquele humor de que gosto tanto, não resistiu a dizer: "Confesso que já vinha à espera de que Amélia se sentisse atraída pelo caçador."